lugar de maravilha dos novos tempos, sem discernirem que a aldeia sempre foi sinónimo de isolamento e conformismo, de mesquinhez, aborrecimento e mexerico, e que de qualquer modo o que verdadeiramente importa se mantém secreto. Yeah.